Metal do La Rocha. Toca pivê, toca swing. Sué Lucas Almeida. Quem com nós não tem miséria, tem o meu contatinho reserva. Você não tem ideia como é a sentadinha dela. Se é uma cinderela, mas eu prefiro o corpinho dela. É ploque, ploque nela, no contatinho reserva. É ploque, ploque nela, no contatinho reserva. É ploque, ploque nela, no contatinho reserva. É ploque, ploque nela, chama, vai. É ploque, ploque, toque, piseiro, vai. É ploque, ploque nela, no contatinho reserva. É ploque, ploque nela, no contatinho. É ploque, ploque, chama no piseiro, vai. Sué Lucas Almeida. No quem com nós não tem miséria, tem o meu contatinho reserva. Você não tem ideia como é a sentadinha dela. Se é uma cinderela, mas eu prefiro o corpinho. É ploque, ploque nela, no contatinho, vai. No contatinho, é ploque, ploque nela, no contatinho reserva. É ploque, ploque nela, no contatinho, vai. Ploque nela, no contatinho, vai. Que nela, no contatinho reza. É ploque, ploque nela, no contatinho reza. É ploque, ploque, chama no piseiro. Alô, FK Produções. Alô, Lucas Dias.